Cena, tá, performance, eu acho. Que é isso, então. Se, que tipo de música cabe? É uma coisa que eu ainda não sei. É uma dúvida que eu acho que deve para mim ficar. Entendeu? Por quê? Porque eu dentro da coisa de fora, e se eu tivesse fazendo uma proposta de direção, uma proposta de interferência sonora, eu ou deixaria no silêncio, ou usaria um grifo, ou trabalharia com aquelas coisas alaticiano, aquelas Mas a gente coisas tinha conversado de manter o grivo, assim, né? de Se fosse ruído. manter alguma música, É. manter o grivo, porque eu acho que é a que mais faz sentido mesmo, assim. Então, se for esse o caso, eu ia dizer também outra coisa. Tem como pedir outros CDs dele, que eu tenho o um e-mail. Né? Eu não fiz em BH por razões de viagem de congresso, mas dá para mandar um e-mail, E pedir fazer o outras coisas. depósito, eles mandaram Acho legal. para mim ou para você do Acho legal. endereço, Não, acho certo? que a gente podia fazer isso mesmo. Então eu já mando e já digo também que pode ser uma Uma coisa de. colaboração. Então, isso que você falou, que eu acho bem importante, essa história de que cada vez que a gente for realizar isso, vai ter um segundo de uma coisa inédita, de um lance não previsto, não esperado. Tem a ver com várias coisas que eu conversei com a Luana e que eu estou pensando agora. Uma é que para coisas inesperadas acontecerem e serem bem recebidas, assim, eu preciso ter um domínio daquilo. Certo. Então, é a história do improviso, assim, né? Só se improvisa quando você sabe muito bem, senão não é nada, né? Sim. Não é qualquer coisa. Eu posso improvisar em alemão aqui, mas não vai ter nada, entendeu? Então, quer dizer, por isso que eu vou me organizar, assim, né? Já me organizei para estudar bem mais profundamente isso, assim, todas essas coisas. Então isso é uma coisa que eu concordo, que vai ser muito legal, porque não vai. A gente pode ensaiar 20 vezes, mas o momento vai ser aquele, sabe? Vai ser aquele. O que a gente vai ensaiar são outras relações, são outras coisas, né? A situação em si vai ser sempre única, Sim, que eu acho isso é legal. muito legal. Legal. Isso é uma coisa. Uma coisa que eu tinha conversado com a Luana dessas. Que aí entra num outro departamento, deixa eu só terminar isso então. Movimento, né, improvisação. Ah, então. Que acabou se gerando na minha cabeça dois formatos para esse trabalho. Um que é a nossa ação e outro que é o vídeo do Tiziano. Ou qualquer outro que a gente venha a fazer. É.